158, chegada mar, descendo para 050. Estabilizado, avistando no 714. No 714, complete aproximação, torre 18, meia dúzia. 18, meia dúzia, no 714. Torre Salvador, boa noite com o 714. No 714, o tráfego avistado justo no 0, no 5, chegue 3. Baixado travado, 1714. 1714, tem pouso autorizado, pista no zero, vento 120 graus com 08 nós. Livre pouso, 1714. Autorizado pro GTAP. Localizador 3226. Tá 3226, complete aproximação, torre 18,62. 18,62. Polo 074, nosso Polo 46, libera a pista próxima, interseção à direita. Táxi autorizado via Alfa Juliette, portão 05, nesta frequência, Golo 714. Alfa Juliette, 05, Golo 714, nesta frequência. Comodoro Boronha, Stan 3226. Stan 3226, tráfego avistado, Juxion 0 no 5, check 3. Baixou, travou. Stan 3226, tem pouso autorizado, pista no 0. Jantou no 2, 0 graus, com 08 nós. 2015, ele pouso 3226. Tipo 7 no meio, complete a aproximação, torre 18, meia dúzia. 7 no meio, obrigado, boa noite, bom trabalho. Tipo 7 no meio. Salvador, boa noite, Web 57 no meio, localizador da O 10. Boa noite, Web 57 no meio, tráfego avistado, ajuste no 0, no 5, é o número 2 para pouso, senhor. Continua a aproximação, aguarde autorização. O Web 57 no meio. Segue a guarda, 7 no meio. Chiné 6258, desce para 2000 pés, proa de duna, reposta brisada. 2000, proa de duna, reposta direita brisada. Você matou no 714, posição 05? No 714, firmo, portão 5. O centro não soube responder, o senhor é transporte enfermo? Piado X-Lo, vem pro do aeródromo aí, pode descer para 1.500 pés, ajuste no 05 e reporte aí a 10 milhas. Stan 3226 no solo aos 5-1. Libera a pista próxima, interseção à direita. Táxi autorizado via Alfa Juliette, portão 08. Nesta frequência, Stan 3226. Na pista, Alfa Juliette 08. Jet 57 no meio, check 30. Baixa travado, 57 no meio. Objeto 57 no meio, pouso autorizado, pista no 0, vento no 2, 0 graus, com 1 no 0 nosso. Autorizado 1 no 0, 57 no meio. 57 no meio, no solo ao 53, libera a pista, próxima interseção à direita. Táxi autorizado via Alfa e Kilo até o pátio 3, atenta ao sinalizador naquele pátio, objeto 57 no meio. Alfa e Kilo para o pátio 3, atenta ao mesmo, objeto 57 por meio. Obrigado, bom trabalho a todos. Alô, 3600, vai descer para o 050, a proa de etapa e a chegada em Amárico. 050, na proa de etapa, chegada em Amárico, 3600. Para a Nacaju? E o Golo 714 confirmar a subida para a Caju, é isso, senhor? Sim, irmão. Tá firme, para a Caju, Puca, Caju. Puca, Caju, obrigado, não sei se estou mais pronto para a Caju. Oi, Oxana 6258. Oxana 6258, boa noite, tráfego listado, ajuste no 0 no 5, cheque trem. China 6258, pouso autorizado, pressão no 0, vento 120 graus, 11 nós. Gente, livre pouso, confirma o vento, frente, né? Vento 120 graus, 11 nós. Comandante Federal 9971. Boa noite. Boa noite, escute a informação Alfa e chame na frequência 118 meia dúzia. Positivo, o controle hoje está em, qual é a frequência? O controle em 19.8. Obrigado. Sideral 9971, boa noite. Guarulhos, nível 360, pronto para copiar. Boa noite, 9971, só um minuto para copiar, senhor. É 6258 no solo 00-0200, libera pista próxima interseção à direita. Táxi autorizado via Alfa Juliette para remoto do pátio principal. Atenta ao sinalizador naquela remota nesta frequência 6258. Gente, Alfa Juliette, atenta ao sinalizador e mantém sua frequência 6258. O Sideral 9971-360 tem aprovado, copia? Manda. Sideral 9971 autorizado para Sierra Bravo Golfo Mil, nível de voo 360, decola da pista 10, primeira curva à direita, subida da El até a posição Leda, após direto posição Crate, onde intercepta Upper Zulu 14, segue até Gruff, após Upper Zulu 16 até Bravo Hotel Zulu, após autorizado conforme rota apresentada no plano de voo. Controle opera em 119.8, transponder 5065, Sideral 9971. 4.000, tá acelerando. Daniel, Leda, Krat, aí tudo pela 14 até Grupo, Belo Horizonte, 16, até Zulu 16, depois conforme rota do plano de voo. 5065, 119.8. 5065, o protegimento correto, Sideral 9971. No pátio 3, chame pronto para o pushback SMS, senhor. Obrigado. Escuta a informação agora atualizada, será Bravo dentro de instantes, chama na frequência 1186. Mensagem para o 9875. Repito, informação em curso agora é Bravo, escuta a informação Bravo e chama na frequência 1186. Tá legal, obrigado. Boa noite, 5899, objeto, desça para 5.000 pés, chegada a mar, um ajuste no 0 no 5. 5.000 com 1 no 0 no 5, 5899. A 3600, desça para 2.000 pés, ajuste no 0 no 5, reporte no localizador. 2.000 no 5, reportará no localizador, 3600. 9875, Guarulhos, eu tenho aprovado 360, senhor. Pronto para cópia? Pode prosseguir. Velog 9875, autorizado para Sierra Bravo Golfo Mil, nível de voo 360, decolagem da pista no zero, primeira curva à direita, subida da El até a posição Leda, após direto posição Krat, onde intercepta Upper Zulu 14, voa até Gruff, após intercepta Upper Zulu 16 até Bravo Hotel Zulu, após direto Trivi, após autorizado conforme rota apresentada no plano de voo, controle opera em 119.8, aciona 5061, VLOG 9875. Tá legal, 360 então para Guarulhos, pista 10, pela curva direita da Euleda Crax, aí a Perzulu 14 até a posição Gruff, depois a Perzulu 16 até Trive, depois em rota 1181, 5061, transcolha. 5061, no contagimento correto, Varig Log 9875, pátio 3, chame pronto para o posto de intervenção. Vai chamar. Tá pronto para o estacionamento, Varig Log 9875. Velog 9875, parte 3, livre posicionamento, chame táxi. Tamará, parte. Confirme quem chamou saída prevista. Repetitivo 397, por gentileza, saída prevista. Para Belém, Momo, com transição em trova, senhor. Obrigado, repetitivo 397. Prospeito acionamento Cidral 9971. Confirme, chamou para o posicionamento Cidral 9971? Afirmativo. Senhor número 2 no setor, o Velog já pediu o pushback. Após o início do táxi do Velog, eu trouxe o seu push 9971. Já estão conectando o setor no log. Torre Gol 0020, final do 90, baixada travada. Boa noite. Boa noite, Gol 0020, tráfego avistado, ajuste no 095. Pouso autorizado, senhor. Pista no 0, vento 130 graus com 099, zona 020. Livre pouso no 0, Gol 0020. A 3891 para sequenciamento, sob vetor esquerda 200, limitado pelo localizador. Esse é para 2000 pés. Esquerda 200, passando para 2000, limite localizador. 3289. Voo no 896, chegada Mari, desça para o nível 080. Boa noite, zero na Mari, boa noite, mais zero. Sim, senhor. 8, informe a velocidade indicada. 299. 2209, 320, 4148. Negativo, 290. Copiado, reduza para 320, 4148. Gol no 020, no solo 08, libera pista próxima interseção à direita. Táxi autorizado via Alfa, chame para ingresso táxi Rio Juliette nesta frequência, Gol no 020. Excelente, vai informar o táxi, Gol no 020. 9971, confirme a solicitação. Lança por 340, viva. 340, eu irei coordenar com o centro agora, senhor. Torre Eco Zulu 9, Beta 10 milhas, visual, com calma. 7 Eco Zulu Novembro, continue a aproximação, reporte final de 4 milhas para pistão no 7 Eco Zulu Novembro. Contará final de 4 milhas, Eco Zulu Novembro. Livrou, Bono 020. Ciente, táxi via Alfa, chame para ingresso da Juliette nesta frequência já. Alfa, vai reportar para ingresso da Juliette na frequência 020. O Varig 9875, ocupar o táxi, 3 a bordo, reporta 4 horas de autonomia, alternado galeão. Do Vlog 9875, táxi aprovado, pátio 3, Índia e Alfa. Até o ponto de espera pista no 0, ajuste no 0 no 5. Chame pronto para decolagem, ponto de espera pista no 0, Vlog 9875. E vai chamar pronto para decolagem, corrigindo aqui, autonomia 4,20, ok? 4,20, copa. Torre Salvador, boa noite, eu tenho 3600, meia milha para Sintra, baixou, checou. 3600, boa noite, tráfego avistado, ajuste 1015, pouso autorizado, senhor, pistão 0, vento 120 graus com 109. Livre pouso, tá, 3600. Sol 9971, livre pushback, acionamento, senhor, chame táxi. Na esquerda, 160 para interceptar o localizador. 160, são estabilizados. 020 da Gol autorizado o ingresso para remoto do pátio principal. Atento ao sinalizador, Gol no 020. Ativo remoto no pátio principal, Gol no 020. Para sequenciamento, sob vetor, mantenha a presente proa, limitado pelo localizador. Presente proa, limitado pelo lote 4148. Cusulo Novembro, continue a aproximação, aguarde autorização de pouso, senhor.